PRK30, a estação mais ouvida na Suíça e em outros subúrbios da América Central, passa a transmitir indiretamente da Pístola da Gávea as elastizantes peripécias da corrida automobilística do Transpulmim do Diabo. E enquanto isso, enquanto eu vou para lá, com a palavra ao Telo Trigueiro, o maior explique esportivo deste planeta. Alão, alão, Pístola da Gávea, alão, alão, alão, alão, Pístola da Gávea. Tá ligado já? Já, pode falar. Ouve a PRK30 através da famosa voz do locutor Otelo Trigueiro, falando diretamente do nosso Pelanca instalado na pista dos Três Pulinhos do Diabo, para transmitir a sensacional, sinalíssima corrida de automóveis organizada pelo Jockey Futebol Clube Brasileiro de Regatas Automobilísticas à Vela desta capital. O dia está ótimo, amigo ouvinte. Chove torrencialmente aqui na Gávea. Está fresquinho mesmo, opa. Com a chuva, a corrida encolheu. De 20 voltas vai ser 15 só, amigo ouvinte. Ah, nós temos diversos postes de observação aí espalhados. Um na Langoinha, com o Megatério na Babo de Alicerce. Outro na Marquês de São Clemente, com o gorducho Edmundo falando da casa de um calista. E mais 116 postes. Pois vai ser para os cachorros. Atenção, já se está ouvindo o ronco dos motores. Vai ser dada a saída. Amigo ouvinte, atenção, já foi dada a saída há muito tempo. Vai passar pelo nosso poste de observação, completando a sua 28ª volta, a possante Amassa Gato, de 3.500 toneladas cúbicas, do valente volante Francisco Holanda. Mas papagaio, essa massa gata é de 3.500 toneladas, senhor? Assim não há gato que resista. Não interrompe, rapaz, só fala quando eu mandar. Tá bem. Vai passar, Francisco Holanda. Vai passar, vai. Passou, amigo ouvinte, passou. Passou, amigo ouvinte. Alô, alô, poste da Langoinha. Ai, o que é que há? Já passou algum carro por aí? Quando? Hoje? Não, não. Quando é que havia de ser? Ora essa, hoje sim, quando é que havia de ser? Não, por enquanto o único carro que passou aqui foi um carro de boi. Alô, alô, mas pode falar, mas olha... Eles já saíram daí? Já, já. Mas você tem a certeza? Já, rapaz, já estão na 20ª volta. Então, olha, alô, alô, eles mudaram o itinerário, porque até agora não passou ninguém por aqui. Foram lá pela Rua do Ouvidor, por aqui não passou ninguém. Mas não é possível, tem que senhora... passar aí na Langoinha. É, mas até agora não passou nenhum. Ô, rapaz, escuta aqui uma coisa. Ei. Não tem passado uns automovinhos de corrida por aí? Os carrinhos vermelhos, amarelinho, azulzinho, com as rodinhas do lado. Ah, automóvel tem, automóvel aqui é mato, tem passado uma porção deles feito uns malucos. Mas eu pensei que a corrida fosse de cavalo. Cavalo é você, rapaz. Tem dado cada baixo. Vê se presta mais atenção, viu? Tá bem, mas olha, escuta uma coisa, deixa eles continuar passando ou manda parar? Manda parar, rapaz. Manda parar, dá uma soda e manda seguir. Tá, vai. Atenção, amigo ouvinte, vai passar aqui pelo nosso poste principal de abastecimento o carro de virulência. Atenção, está se aproximando do nosso Pelanca. Vamos ouvir o ruído da sua possante máquina esfalfa pneu. Vai passar, amigo ouvinte. Passou! Passou a chuva. E alô, alô, atenção, Langoinha. Fala, viado. Langoim, atenção. Fala. Olha aqui. O carro de Fone Struck já passou por aí? É sua. É? O que você disse? O carro do Fone Struck passou por aí? Ah, não, por aqui não passou carro nenhum. Tem que passar, rapaz. Então o carro 18 não passou por aí? Não, por aqui passou o carro 81. Ah, vai ver que ele... Besteira, vai ver que ele passou de marcha ré e você viu 81. Atenção, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, Chico Lange está passando aqui pelo nosso principal. Principal. É por aqui que ele está passando aqui. Não, senhor, está passando aqui. Chico Lange passou aqui. Seu estúpido.